Então, da presente, o voo 9280. Dan 3663, chama Centro Recife, no 251, na alterna 13325. 1251, no 3325, grato, até mais. Codeta, confirme o tipo da aeronave. No 7, decolou os 40, controle em 1935, bom voo e boa noite. 935, boa. O 9280, chama Centro Recife na frequência 12545, alterna 12085. Uno 2685. Uno 2685, grato. Controle. O 8-7 decolou. Uno 8-7, contato radar, mantém 380, sair da Argo. 380 na Argo. 1-7. 075, chama do centro Recife, na frequência 1260. 1260, senhor, boa noite, senhor. Boa. Mike Eco Delta, informe através de Coral. Corrija, através de Conde, Mike Eco Delta. Controle 897 da Gol. Após a rampor, voa a Dadro. Não tem conforme a autorização, Arbor. Tem da Arbor. Aí agora a transferência ela fez ao centro. Eu sei, mas a subida da Arbor acaba em Arbor. Depois da Arbor eu vou o quê? Dadro? Arbor é leve, eu vou consultar a carta aqui e vou informar o senhor a saída. Feitinho, ok? A princípio Arbor, após Eleva. Tá bom, Eleva, guardando. Sou 271 estabilizado. Sim, completo final, chame 2, 186. 186, boa noite. Salvador, bom dia. Com 271 estabilizado a uma milha do Ingaserra. Uno 271, boa noite. Cheque o trem, o QNH 10 no 3 e o Venta Norte com 4 notas, autorizado o pouso na 10. Baixo Vedra, vou autorizar o pouso com 271. Uno 897, chama Centro Recife, na frequência 1260. 60, bom dia. 7. Boa. 271 no solo 50, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette para o portão 5, com 271. CM, serviço radar terminado. Mantém o nível de voo 110. Chama agora Aracaju na frequência 120, decimal 3. Torre Salvador, bom dia, Gol 271. Bom dia, no 271, prossiga. Bom dia, autorização para Recife. Está um pouco, já teria saída prevista. Qual o horário previsto, por gentileza? Aos 47. E a subida prevista para Recife é Pouca Transição Caju, sendo a aerovia Upper Whisky 58. O plano deve aparecer para mim em mais 10 minutos, ok? Será paga qualquer completo. Ok, tá suficiente pra gente aí. Obrigado, Pouca Caju.